Quando eu era criança, meu pai ia passear comigo aos domingos à tarde no Parque do Ibirapuera. Nós morávamos no bairro de Pinheiros e íamos a pé pela Avenida Brasil, porque não tínhamos carro. Nesse tempo, também já havia muito movimento na avenida, mas não o trânsito infernal que há hoje. Na Avenida Brasil, já existiam as casas que então ainda eram casas de habitação, mas que hoje são escritórios de empresas. O curioso é que não víamos movimento nem ninguém nessas casas. Acho que os moradores delas viajavam nos fins de semana. Por isso, o seu aspecto de abandono. Acho que o aspecto de abandono dessas casas me deixava triste quando nós passeávamos aos domingos à tarde pela avenida.